Mixtape. Profeta de calça larga. Em casa, um dia desse, eu tava refletindo como Deus é bom. Sempre em minhas orações eu começo dizendo que Deus é bom. Deus é muito bom, porque a tua misericórdia, ela dura para sempre. Porque tua misericórdia dura para sempre. Porque tua misericórdia dura para sempre, Deus. Porque tua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre, dura para sempre. Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. O Senhor liberta os cativos e cura feridos. Alivia as dores de sofredores que padecem. Os que te conhecem nunca te esquecem. Os que não andam contigo um dia desfalecem. As suas almas não resistem e falecem. Sou como os ossos de defunto que apodrecem. Queria que todos e todas soubessem o quanto seu amor é bom. Que sua forte voz é o mais doce som. Um som de adorador é o melhor dos dons. Provem e vejam que o meu Deus é bom. Te renderei louvores, Senhor dos senhores. Me ensina teus valores e arranca meus temores. Nesse mundo de horrores, me livra dos opressores. Que pelejam dia e noite, noite e dia contra minha vida. Mas minha vida está na tua mão, ó Deus. Graças te dou, soberano Senhor. Porque tua misericórdia dura para sempre. Renderei graças ao Deus dos deuses. Porque tua misericórdia dura para sempre. Cantarei louvores ao Senhor dos senhores. Porque tua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre, dura para sempre. A tua misericórdia dura para sempre. Tem dias que não são fáceis, outros já são mais felizes. Só sei que eu tenho que andar em tuas diretrizes. Cicatrizes de feridas carrego no peito. Com isso eu aprendi que só tu és perfeito. Que só posso contar contigo na hora do perigo. O verdadeiro amigo, meu melhor abrigo é debaixo das suas asas que protege os filhos seus. Senhor, Senhor, não sei pra onde vou, meu Deus. Pois só tem essa palavra que conduz a vida eterna. Que cura a dor interna, que esquenta onde inverna. O meu viver é todo teu, entra e governa. Nesse mundo obscuro, tua palavra é minha lanterna. Ilumina meu olhar, meu andar, meu pensar. Que meu agir seja pra te glorificar. Quero te adorar em espírito e em verdade. Com sinceridade, vou louvar tua majestade. Graças te dou, soberano Senhor. Porque tua misericórdia dura para sempre. Renderei graças ao Deus dos deuses. Porque tua misericórdia dura para sempre. Cantarei louvores ao Senhor dos senhores. Porque tua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre, dura para sempre. A tua misericórdia dura para sempre. Ministério Judio Lutero, irmão. A Bíblia diz que é pela misericórdia do Senhor que nós estamos vivos. Porque a sua misericórdia se renova a cada amanhecer. E eu, quando eu me lembro, eu fico muito constrangido. Por minha causa ele foi machucado e ferido. Foi pensando em mim que suportou o tamanho dor. Eu não mereço tanto amor, Senhor. Sou pecador, pecador, nada mais que pecador. Aquela cruz era pra mim, não era pro Senhor. Sou pecador, pecador, nada mais que pecador. Aquela cruz era pra mim, não era pro Senhor. O castigo que me traz a paz estava sobre ti, nem todo o ouro do universo vai pagar, retribuir o sacrifício que fizeste para me salvar. Derramou o próprio sangue para me lavar, pra me purificar e me levar pra tua morada. Pela tua pisadura minha alma foi sarada. Aguardo tua volta, vem logo me buscar. Eternamente ao teu lado é o meu lugar. Graças te dou, soberano Senhor. Porque tua misericórdia dura para sempre. Renderei graças ao Deus dos deuses. Porque tua misericórdia dura para sempre. Cantarei louvores ao Senhor dos senhores. Porque tua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre, dura para sempre. A tua misericórdia dura para sempre. Graças te dou, soberano Senhor. Porque tua misericórdia dura para sempre. Renderei graças ao Deus dos deuses. Porque tua misericórdia dura para sempre. Cantarei louvores ao Senhor dos senhores. Porque tua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre, dura para sempre. A tua